Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta. Que maldade, cara. Pra poder me reabilitar. Pois essa vida não está sopa. Eu pergunto com que roupa. E com que roupa? Com que roupa? Com que roupa? Eu vou. Eu vou, eu vou. Pro samba que você me convidou. É com que roupa? Eu vou. Pro samba que você me convidou. Agora eu já não ando mais fagueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Não é fácil não. Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento em popa, e eu pergunto com que roupa. E com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Eu hoje estou pulando como um sapo. É, meu compadre, pra ver se escapa dessa praga de urubu. Então a coisa tá braba mesmo, hein? Já estou coberto de farrapo. Puxa, e vou acabar ficando nu. Meu terno já virou bistopa. E eu pergunto com que roupa. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa eu vou, com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Seu português agora deu fora, já foi-se embora e levou meu capital. Desprezou quem tanto amou outrora. Foi lá dar mais sopa pra Portugal. Pra se casar com uma cachupa. E eu nem sei mais com que roupa. Com que roupa? Com que roupa? Eu vou pro samba que você me convidou. Zeca Pagodinho. Com que roupa? Com que roupa? Eu vou com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. É meu pai, festa de fogo no Bruno Dança. Qualquer roupa tá bom, né? Qualquer roupa é boa. Isso assim, cantado por Zeca Pagodinho. As palavras e as notas de Noel Rosa na voz de Zeca Pagodinho. Isso é o Rio de Janeiro inteiro. Valeu.